onde você sem perceber perde um parente. Somos criados no subúrbio, presenciando tudo de pé, morrendo um cara sem ao menos saber quem é errado ou certo. Um desdetonou o outro só por discussão, pai matando filho, irmão derrubando irmão. Às vezes eu penso, converso com meus demais irmãos, quando é que vai surgir a tal solução? Cai a noite, eu prego os olhos sem perceber, no dia seguinte o que vai acontecer? Clareou, amanhã corre um boato, apareceram quatro corpos todos estourados. Chacina praticada, serviço terminado, em um veículo cinco homens encapuzados. Ambos os lados, ninguém sabe quem são os culpados, mas um julgamento clandestino foi praticado. Será que foram os quatro fuzilados por ter algum crime nas costas, ou por agir errado, ou os autores da matança que cometeram o pecado? Aqui se faz, aqui se paga, este é o ditado. Onde você bota pra poder, amanhã é executado. Sou um rapper, testemunha da situação na periferia. Assaltos vêm, e tradição, filho crescendo, vendo seu pai agindo como ladrão. Será que é porque ele quer? Ou necessidade faz ele agir desse jeito? Pois é, só tem uma conclusão a citar pra essas indecências. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados. A providência é uma indecência. Não se interessa em controlar a violência. Coloca de lado situações que poderiam ser resolvidas, mas em nossos ouvidos só entram promessas que merda. Morreram muitos, muitos e muitos, que as mortes poderiam ser evitadas, mas no caminho de uma estrada a violência persistente, o escala surpreendido com uma máquina de fazer cagada em direção à sua cara. A paz é ocorrida de uma forma contrária, o destino é oposto de uma rotina pacífica, não tendo contento de possuir certas malícias pro lugar de cão. Malandro é proibido vacilar, já que matar nunca foi difícil, não dê vacilo, o bicho pode pegar. Cai a noite, os donos dela circulam em silêncio, armas em punhos, de preferência ferros niquelados. Disposto aí, ou manda a gente pro outro lado. O perigo circula no subúrbio diariamente, temos que conviver. E essa rotina constantemente, não podemos se mudar para um lugar melhor, pois não existe melhor, é tudo pior. Vencemos, vemos, testemunhamos e observamos a violência aos poucos nos dominando. Só tem uma conclusão a citar pra essa indecência: somos acostumados com a violência. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados com a violência. Somos acostumados. Vendo tudo isto, somos obrigados a ficar calados. Quem morre pela boca é peixe, então não deixe seu corpo por uma bala ser fisgado. A morte tem existência há vários séculos, mas atualmente se transformou em privilégio. Não é mistério, o caso é sério, este é o critério. Te digo na cara que quando a morte chega, não deixa aviso prévio. A violência é uma doença incurável, provavelmente estamos arriscados de contrair o vírus chamado calibre pesado. Grupos de extermínio se multiplicam, a cada militar excluído, pode crer, é isso aí. Matar vai ser o seu recente emprego. Eu digo, matam por diversão e por dinheiro. São os filhos da puta, verdadeiros pistoleiros. O perdão para eles não existe, não existe. Reze para não cair na mão desses infelizes. Emboscadas, tiram de casas, nas ruas dormindo, com identificação falsa e calibres na mão. Eles têm o domínio. A violência é sua parceira. Antes de serem grampeados, vão matar sem era nem beira. Morando em um bairro considerado perigoso, cada dia a dia vejo expressões nos rostos das mães de famílias que aqui habitam, revoltadas com medo que as dominam. Pedem providência, reivindicam assistência de proteção e segurança na rua, mas nas periferias todos são prejudicados. Classe média alta, esses sim são bem assegurados. Não adianta baixar assinado pedindo proteção, pois há muito tempo que pedimos ajuda. Isso nunca muda, a preferência é a lei do cão. Assediado por uma violência incontrolável, uma violência que é sempre viável. 6:30 da manhã, você liga o rádio, notícias divulgadas que vem